Caro presidente legislativo Taquarense, meu colega vereador Guido Marcos, quero saudar a secretária da mesa, minha colega vereadora Sandra, saudando as saudas dos demais vereadores e desejando já as boas-vindas à vereadora Magali, que vem, né, que vem de uma recuperação de saúde. Seja bem-vinda. Saúdo a todos os colegas vereadores, ao público que nos prestigia, sendo servidores dessa casa também que nos auxiliam, e a toda a mídia que nos acompanha. Inicio a minha fala externando a nossa preocupação referente ao impacto do Covid-19 em nosso município, né? Sabemos que para nós o Brasil inicia aqui, sabemos que esse impacto é mundial financeiramente, aonde empresas estão fechando, principalmente, então, vamos nos reportar aqui ao nosso município, empresas fechando em nosso município, né? Empreendedores que tanto lutaram, né, para buscar um microcrédito, para dar um up no seu microempreendimento, infelizmente estão de portas fechadas. Pais de família, mães de família, pessoas de nossa comunidade estão desempregadas, dependendo de um auxílio do governo federal, que também não é contento. E o que o nosso município, o que os agentes políticos, nós agentes políticos, estamos fazendo na projeção de dias melhores, na projeção de auxiliar, então, esta situação, né, em nosso município. Apresentei, então, ao presidente um requerimento solicitando uma formação de uma comissão especial de crise para tratar desses assuntos. E foi aprovada, e já temos, então, a formação dessa comissão nesta casa, e, posteriormente, vamos, então, ir para o debate junto às nossas autoridades responsáveis, junto aos representantes empresariais, junto a todo aquele que realmente necessita, né, de uma discussão ampla, de um planejamento organizado, porque o governo federal está acenando com recursos para empresas, para microempresas, para microempreendedores. O município tem que aderir, o município tem que assegurar esses recursos. E é isso que nós queremos fazer. Nós queremos realmente que nós mitigar essa situação. Onde, na verdade, as pessoas, muitas vezes, no que decorre de sua vida, se encontram sem expectativas para dias melhores amanhã. Mas vamos fazer a nossa parte enquanto agentes políticos. Também fiz pedidos, né, de providências a serem executados no distrito de Padilha, né? Estou solicitando à Secretaria Distrital de Padilha providenciar o serviço de saibramento na Estrada do Feixe, né, na localidade de Padilha, aonde foi patrolado, mas não foi providenciado o ensaibramento, né? A máquina estava estragada, enfim, não conseguiram fazer. E pedimos para que seja, então, realizado esse feito. Também estou solicitando a Secretaria Distrital de Padilha para providenciar reparos na ponte que dá acesso ao barracão da Igreja Luterana, situada em frente ao Esporte Clube Padilhano. Aquele madeirame ali está em péssimas condições, já trouxe prejuízo a algumas pessoas que tropeçaram, que caíram, né? A situação também que não se sabe como está a estrutura dela. O que queremos é reparos para evitar futuros acidentes. Também que proceda com uma reforma na ponte na localidade de Padilha Velha, né? A ponte da Padilha Velha, ela foi colocada alguma estrutura para fortalecer ela, né? E posterior a isso iam se fazer, então, a reforma necessária, mas até então não foi feito. O que nós queremos é agilidade, então, para que seja feito, porque aquele reparo que foi feito já caiu. Então nós queremos que seja providenciado o mais rápido possível o conserto. Também estou solicitando para que a Secretaria Distrital providencie o serviço de patrulhamento e ensaibramento na localidade Cruzinha Alta, na Estrada dos Maurer, né? Tão necessário, tão reivindicado pelaquela comunidade. Também, em atendimento à comunidade, estamos solicitando que seja providenciada a limpeza na praça do distrito de Padilha, né? Uma praça que ainda não teve a inauguração prevista, até por causa da questão desse Covid-19, que está influenciando em muitas ações do município, mas a limpeza ela tem que ser realizada. tem que ser realizada, né? Então que se providencie a limpeza o mais rápido possível, porque as pessoas elas estão usufruindo daquele bem. Também, falando em limpeza, temos ações referentes à questão do combate à dengue, né, ao mosquito da dengue. Então, tem um arroio, que é um valão, na localidade de Vila Teresa, que já foi feito vários pedidos de providência para que seja feita a limpeza naquele arroio, naquele valão, na verdade, né, que está prejudicando a comunidade com proliferação de mosquito. Ali tem um ateliê, né, onde tem um amigo empreendedor ali que realmente faz algo pelo nosso município, na geração de emprego, na geração de orçamento, que merece toda a atenção, como toda a comunidade que são próxima ali àquele valão. Precisamos de uma ação mais rápida possível, né? Então, na prevenção dessa proliferação desse mosquito da dengue, também queremos ações. Teria mais para falar, mas agradeço a Deus por estar representando minha comunidade, desejando a todos uma boa semana.